Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos, uma linda manhã, e vamos falar dessa pessoa que para nós espíritas é muito importante, Allan Kardec. Não idolatramos pessoas, apenas reafirmamos a estima, a consideração que nós temos sobre algumas pessoas. Eu mesmo, quando faço minhas orações, não peço nada a Allan Kardec, embora saiba que ele seja um espírito extremamente evoluído. Normalmente me dirijo a Jesus, a Deus, aos espíritos protetores de forma geral, porque nós espíritas não consideramos, como em outras religiões, que certos indivíduos tenham um papel de intervenção e que somente eles irão conseguir algumas coisas. Por isso que não idolatramos as pessoas, não cultuamos as pessoas, mas fazemos um reconhecimento justo do mérito que essas pessoas têm por aquilo que elas representaram. Embora até possamos, se quisermos nos dirigir a Bezerra de Menezes ou ao próprio Allan Kardec, também possamos fazer isso. Não há algo que diga não pode, porque na verdade nós sabemos, por instrução dos próprios espíritos, que todas as nossas orações, todas as nossas preces são encaminhadas pelos bons espíritos a Deus, para que eles possam cumprir. Essa mecânica, como isso se dá, é de uma forma extremamente sutil. É de algo que nós ainda não conseguimos interpretar exatamente como é esse mecanismo, né? Os espíritos levam a Deus a nossa prece de forma, né? Na realidade, não é exatamente um levar, porque Deus é presente, né? Em Deus existimos e nos movemos. Ele está exatamente neste momento aqui, não só no plano das ideias, conceitualmente, mas na sua presença real. E isso foi reconhecido por um grande seguidor de Jesus, um seguidor posterior à estada física de Jesus nesse planeta, que foi Paulo de Tarso. Então Deus não precisa que ninguém leve nada a Ele, porque Ele é a consciência do universo, Ele sabe tudo. Mas esse levar é algo muito mais profundo que nós não conseguimos imaginar, exatamente essa ideia. Então não idolatramos pessoas, embora muitas vezes alguns fiquem em grande destaque, como vem sendo o caso do Chico, dada a sua natureza, a sua excepcionalidade, um indivíduo que se destaca do ser, da comunidade humana atual, encarnada na Terra, de maneira tão evidente, naturalmente chama a atenção das pessoas. Mas podemos dizer que Kardec é alguém também assim, embora sem tanta expressão, porque ele está distanciado historicamente de nós, aí há várias décadas, há mais de um século, algo aí em torno de 150 anos. E nós, então, temos que relembrá-lo, dada aí a época que vamos entrar agora, dado o calendário, nós aqui encarnados neste planeta ainda somos muito condicionados às datas comemorativas. Ajuda didaticamente a fixarmos certos aspectos importantes. É por isso que vamos falar hoje, destacando a missão de Kardec, próximo aí de algumas datas que são muito significativas para o Espiritismo, e no futuro a humanidade reconhecerá que são datas significativas para ela também. Porque nós sabemos que o Espiritismo é um grande movimento de renovação da maior mensagem que a humanidade já recebeu, que é o Cristianismo. Nós não vamos, no futuro, fixar essas datas como feriados, serão datas comemorativas, religiosas, mas sempre ficar com a lembrança que naquele momento histórico aquelas pessoas estiveram presentes e cumpriram papéis decisivos para a evolução. Então nós podemos citar agora, no dia 31 de março, a primeira manifestação tipológica dos Espíritos. Foi lá nos Estados Unidos com as irmãs Fox. Primeira manifestação, entre aspas, né? Foi a primeira que foi reconhecida claramente como espíritos. Porque fazer barulho e manifestação tipológica é isso? São os sinais sonoros que eles criam para despertar a atenção das pessoas em alguns momentos? Essa primeira, que foi a reconhecida como tal, foi lá no ano de 1848. Essas jovens começaram a servir ali de instrumento para uma manifestação que ficou evidente a existência de um mundo espiritual e iria começar um período novo para a humanidade. O período em que a vida espiritual sairia do campo, do terreno, das religiões, do misticismo, e passaria a ser objeto do estudo da ciência. É por isso que essa data é um marco para o Espiritismo. Embora esse primeiro fenômeno foi intenso, e nós não vamos falar, porque eu mandaria muito tempo falar desse fenômeno lá, que aconteceu nos Estados Unidos, de todo esse alvoroço que envolveu ali, essa primeira manifestação reconhecidamente dos Espíritos, isso representava um marco. Como Conan Doyle foi dizer depois, marcava o início de uma invasão organizada do mundo espiritual, de modo a mostrar sistematicamente a realidade espiritual para a humanidade. A humanidade sempre soube que existe uma realidade espiritual. As lendas, as crenças nos fantasmas, nas almas dos outros mundos, a concepção que nasceu dentro da Igreja Romana, da existência do purgatório, tudo isso surge dessa percepção humana que remonta desde a pré-história da percepção de que existe um mundo extrafísico, de que existe algo além. Mas isso tudo sempre ficou muito obscuro, porque não havia ali demonstrações concretas, não havia ali provas indiscutíveis dessa realidade espiritual, como começou naquela noite do ano de 1848, em Hartsville, lá no dia 31 de março. Depois nós vamos ter também, nessa data, dia 31 de março, no ano de 1869, o término da missão física de Allan Kardec. Ele vai ali, depois ali de 20 anos desse início dessa manifestação organizada do mundo espiritual que despertaria sua atenção, Kardec encerra sua missão. Ele ainda é um homem vigoroso, relativamente jovem, aproximadamente 50 e poucos anos. Ele parte do mundo material porque sua missão estava cumprida. A missão do educador, Allan Kardec, do educador Ivail, que mais tarde adotou o pseudônimo Allan Kardec, e a missão do codificador encarnado também se encerrava nesse ano de 1869. Nós vamos ter no dia 1º de abril a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a primeira sociedade científica fundada com base no método científico, fundada com base num estudo aceitável, coerente das manifestações, a primeira sociedade de caráter científico a estudar os fenômenos espirituais. Outros já tinham se proposto em épocas anteriores a dar um cunho mais lógico, mais racional ao estudo dos fenômenos espirituais, mas não tinham conseguido, como Kardec exerceu, a aplicação indiscutível do método científico na investigação dos fenômenos espirituais. Kardec experimentou, testou os experimentos, teorizou, abriu a discussão para que outros estabelecessem com ele ali um diálogo, discutiu cada contra-prova, cada contra-argumento, ele trazia novos dados que corroboravam a teoria principal. Daqui um pouco nós vamos falar por que ainda hoje a ciência reluta em aceitar o Espiritismo como uma ciência irmã que veio fazer essa ponte entre a fé e a razão. Nós vamos ter no dia 18 de abril também a primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi no ano de 1857. E depois, já no final de abril, nós vamos ter lá no dia 30, no 4, a data em que Kardec recebeu a primeira comunicação dos Espíritos, falando de que ele tinha uma missão especial com o Espiritismo. Nós temos muitos, mas muitos dados que estão muito bem escritos, compilados, descritos, na literatura que trata desse período histórico, né? E a nossa pretensão hoje não é de fazermos um esboço histórico minucioso e detalhista da vida de Kardec, porque caberia num seminário falar de toda a trajetória dessa pessoa singular na humanidade, desse indivíduo tão especial, né? Kardec, se pudéssemos conhecer a sua pessoa, a sua personalidade, nós veríamos nele uma pessoa extremamente humana, extremamente acessível, mas uma mente também muito lúcida, uma mente muito clara, uma pessoa de uma objetividade muito grande, um grande sistematizador também, típico e característico daqueles grandes cientistas, daqueles que conseguem pegar dados diversos e reunir ali e dali tirar uma teoria, dali tirar uma conclusão inteligente, respaldada em fatos, respaldada em dados que podem sim ser comprovados. Não como as pessoas gostariam, para atender os seus caprichos, as suas pretensões, mas dados que são comprováveis e que estão sendo dia após dia comprovados. Antes desse período de Kardec, investigador dos fenômenos espirituais, ele teve um papel muito importante como educador. Kardec conheceu alguém que foi muito importante na sua época, que foi Pestalozzi. Pestalozzi, ele tinha uma visão da educação que divergia muito daquele momento histórico que vivia. Pestalozzi não via a criança como um adulto mirim que precisa ser só treinado e vai aprender. Ele via a criança como alguém que precisava de afeto, de carinho nesse processo de crescimento, e ele fundou a sua instituição de ensino pautada nesse princípio. Muito tempo antes de se colocar em qualquer teoria de que a afetividade está relacionada à aprendizagem, Pestalozzi vivenciou e demonstrou isso na prática. Kardec tinha uma grande afinidade, ainda não usava esse nome, Allan Kardec. Ele se chamava Polité, Ivaril Delizar, tem algumas divergências na ordem que seus nomes aparecem, mas Ivaril usava ali, e ele experimentou nessa vivência, aquilo que ele mais tarde vai demonstrar na sua vida. Nós podemos dizer que ele está e reencarna no meio dessa época, que é propenso a despertar aqueles valores que ele trazia do mundo espiritual superior e pode proferir. Ele vem vivenciar ali, no Instituto, em Iverdon, com Pestalozzi, toda essa vivência, todo esse crescimento que o ser humano passaria a experimentar a partir dali, nos institutos educacionais, nas escolas. E ele vai mais tarde, no seu empreendedorismo, na sua tentativa de fundar escolas pautadas nesses princípios, ele vai reviver isso. Ele vai descobrir, vai trazer, vai reafirmar no seu tempo, uma nova visão da educação, que não seria apenas adestramento de inteligência, que não seria apenas colocar informações na cabeça do indivíduo. Hoje, quando a gente estuda aí os cursos de pedagogia, tantos teóricos, que falam que o conhecimento não é simples transmissão, envolve inúmeras habilidades que precisam ser desenvolvidas, inúmeras competências, Kardec já vivenciava isso no seu tempo, já compreendia essa dimensão do ser humano, que ele se desenvolve, que ele adquire conhecimentos e que não é por um depósito desse conhecimento. Na sua prática como educador, ele já trazia essa característica mais avançada da educação hoje, que infelizmente acabou nos nossos dias servindo para tapar alguns problemas, para esconder e camuflar alguns problemas que nós temos, mas nem é bom hoje a gente falar desses problemas que nós temos na educação. Mas o fato é que Kardec, no seu tempo, vivenciando esse processo todo, ele estava apenas no preparo necessário que todo espírito reencarnado precisa ter até assumir as suas missões. A gente deve lembrar que Jesus assume publicamente a sua tarefa aos 30 anos, aproximadamente, ninguém também tem precisão dessas datas, né? Mas é no momento em que ele já está suficientemente preparado. E é o momento que ele tem uma idade que era socialmente aceita para o homem se posicionar em questões de fé. Porque ele, quando criança, aos 12 anos, ele falando com os doutores, deixou todo mundo estupefato. Mas quem poderia, naquele momento, já aceitar uma criança falando de coisas tão elevadas? Mas ele, então, aguarda o momento certo, como Kardec fez. Também no momento certo da sua vida, um homem já intelectualmente maduro, um homem bem posicionado na sociedade, uma pessoa considerada um intelectual da época, ele se volta para o estudo dos fenômenos que mais tarde vão se tornar ali a base, o fundamento da doutrina espírita. Então nós temos algumas etapas do trabalho de Kardec como o codificador do espiritismo. Nós usamos esse termo com muita frequência, codificador do espiritismo. O que é exatamente ser um codificador? É alguém que inventa alguma coisa? Não. É alguém que cria? Também não. codificar significa você reunir números, dados, pegar coisas que estão ali esparsas, ir ajuntando dentro de uma ordem, dentro de uma lógica, sistematizar esse conhecimento, essa informação e colocá-la de uma forma compreensível. Quando você pega uma teoria científica para ler dos próprios autores que formulam, você observa o quê? Que é uma complexidade de passar aquele pensamento, que é algo profundo, requer às vezes anos até você compreender essa teoria. Por exemplo, todo mundo fala da teoria especial da relatividade, mas se tiver 10 pessoas no mundo que saibam e não saibam explicá-la corretamente, talvez seja muito. Então as teorias são às vezes muito profundas, muito densas, mas Kardec, ele vai além. Ele não é apenas um teórico instrutivo. Ele é um sistematizador que torna aquilo claro, compreensível para qualquer indivíduo alfabetizado. Qualquer indivíduo que saiba ler e interpretar um texto é capaz de entender a teoria espírita sobre o mundo espiritual. E por isso que ele é um codificador. Ele traduz a complexidade do pensamento, ele traduz a complexidade da interpretação de fenômenos numa linguagem que, sem ser rasteira, sem ser chula, sem ser uma linguagem simplista, mas uma linguagem que, seja a pessoa erudita ou seja o alfabetizado mediano, consegue entender as suas ideias. É por isso que ele é um codificador. É alguém que pega um conjunto de informações e traduz de modo aceitável, de modo compreensível. E traz as bases desse conhecimento, aponta para onde vem esse conhecimento. E ele, então, nessa tarefa de ser esse codificador, eu separei assim em alguns estágios esse papel de codificador a partir aí das pesquisas e dessa literatura vasta que nós já temos sobre a vida de Allan Kardec. Então ele tem uma fase aos 51 anos, porque ele é o investigador dos fenômenos espíritas, mas ele é um investigador incrédulo. Ele não começa investigando os fenômenos para dizer que são os espíritos que fazem, diferentemente de todos os outros adversários que o espiritismo teve e vem tendo até hoje. Todos que vão examinar o espiritismo, que são contrários à ideia a priori, já começam procurando erros. Kardec não, ele tem o perfil do cientista verdadeiro. Ele não vai em busca da sua verdade no fenômeno. Ele não vai querer comprovar a sua tese previamente. Ele estuda o fenômeno para depois tirar conclusões. Hoje tem pessoas que tentam desmoralizar o trabalho de alguns cientistas que na época estudaram os fenômenos, mas é sempre esse recurso baixo, rasteiro. Você sempre supõe uma falha na pessoa para dizer que o que ela concluiu não é verdade. Por exemplo, nós tivemos William Crookes, um físico inglês, extremamente importante na história da física, lá naquele século XIX. Ele investiga os fenômenos de materializações do espírito de Wittgenstein e fala, olha, não tem fraude. Faz um relatório, apresenta à sociedade lá britânica de ciências e, olha gente, investiguei, eu tinha sido incumbido a investigar o fenômeno para descobrir a fraude e concluí. Não consigo determinar fraude. Se não for espírito que aparece ali, eu não sei dizer o que é. E não é que hoje tem gente dizendo que ele se apaixonou pela médium e que por isso ele foi jogar. É óbvio, né? Como eu não posso aceitar o depoimento dele, o homem já morreu faz muitas décadas, ele não tem como se defender, eu lanço uma calúnia sobre ele. Ele era apaixonado pela médium, por isso que interferiu no relatório que ele apresentou. É fácil hoje, né, você chegar e supor isso. E é assim que os adversários do Espiritismo fazem, os religiosos e os cientistas. Ao invés de analisar os fatos para depois chegar a uma conclusão, não, eles chegam na conclusão e vão moldando, vão tecendo os fatos para sustentar a conclusão deles. Aí tem gente que diz que Kardec se suicidou. Aí tem gente que diz que Kardec se suicidou. Tem lá o laudo do médico dizendo que ele morreu de um problema coronário. Mas tudo bem, isso não tem valor histórico para essas pessoas, porque eles querem afirmar que Kardec se suicidou. Isso são os adversários de algumas igrejas evangélicas que mentem assim. Aí vem o adversário do campo científico hoje, que é supostamente o presidente de uma instituição que quer acabar com o misticismo no mundo. Ele oferece um prêmio de 1 milhão para quem provar alguma coisa espiritual. é óbvio, tudo que apresentarem para ele como prova, se a gente pegar a história do Chico e falar, olha, como que podia esse homem saber tantas histórias de tantas famílias, ele vai falar, não, isso é fraude, isso não serve de comprovação. Porque o Chico, nas psicografias que ele deu dos espíritos que se comunicaram com ele, dava dados que nem a família se lembrava. Então, nem telepatia você pode levantar aqui como outra prova. Então, no tempo do Kardec, ele lidou com pessoas assim, e até hoje os adversários do espiritismo agem assim, né? Os que são realmente sérios, eles dizem, olha, essas provas não me servem, mas eu também não posso dizer que o fenômeno não existe. Tá? Os que são realmente sérios falam isso, porque eu gostaria de ver as minhas provas pessoais. Só que a gente sabe que quando a gente lida com inteligências, a gente não pode submetê-las à nossa vontade. Os espíritos do tempo de Kardec, eles fizeram inúmeras demonstrações para quem quisesse. As pessoas não aceitaram aquelas provas. Então, por que hoje eles voltariam a repetir isso tudo de novo? Eles nos mandaram outras comprovações. Eles esperam que o homem pare com sua pretensão, pare com essa busca de sempre querer caminhar para o nada, e tenha alguma boa vontade para poder receber novas comprovações. Então, é por isso que hoje nós podemos dizer que a fase experimental do Espiritismo, ela se tornou diferente daquela que era no tempo de Kardec. No tempo de Kardec, os fenômenos eram evidentes. A gente vasculha os jornais da época, as reuniões que as pessoas faziam para ver as mesas girando, era um fenômeno social. Você vê, quando se trata dessas questões dos livros de história, da época, isso parece que foi tudo apagado, tudo esquecido. Né? Quando se fala da história da ciência, isso nem se menciona. Por que será? Né? Por que será que tantas demonstrações, tantas evidências, elas vêm sendo sistematicamente combatidas e negadas? Existe uma razão para isso. Existe um porquê disso. Né? Mas nós vamos falar disso um pouco mais para o final. Então, nessa fase de incrédulo, Kardec assume uma postura daquele que vai investigar o fenômeno, não para dizer que existem espíritos ou com a intenção de negá-los. Ele sabe, tem mesas girando. Como que isso acontece? O que, que faz uma mesa girar? Por que, que pessoas reunidas, sem encostar fisicamente a mão na mesa, conseguem produzir um movimento giratório numa mesa que era típica do mobiliário na Europa na época? Né? Era uma mesinha de canto, de centro, ela era circular no canto, tinha um pedestal e três pés, chamavam de guerra aquela mesinha. E ela, as pessoas com as mãos próximas, aquilo tinha a propriedade de girar. E ele então quer entender esse fenômeno. Na época existia uma teoria de que existia um fluido animal, algo que saía do corpo dos seres vivos e que podia ser manipulado pelo pensamento, pela vontade. Então Kardec, ele estudava esse fenômeno, então ele imaginou, não, deve ter alguma coisa ali relacionada a esse fluido espiritual. E ele começa a examinar o fenômeno. Quando ele vai e numa conversa com alguém que diz que essa mesa é capaz de se movimentar e através das batidas dar respostas inteligentes, aí ele afirma, olha, não dá para acreditar nisso, porque a mesa, ela até pode se mover por essa força do magnetismo, mas ela responder, ou é a pessoa que está manipulando o fenômeno que responde, ou é impossível, mas ele vai testar o fenômeno, ele não se nega a dizer simplesmente, é impossível acontecer, vamos lá ver como é isso. E ele vai e comprova. Realmente a mesa tem um movimento involuntário. Mais tarde, isso coisa de poucos meses, ele passa a ver um outro fenômeno que é um desdobramento desse. Porque essa própria mesinha, esse sistema de movimento, ela ia se apoiando no tripé, as pessoas descobriram que ela podia responder batendo esse pé uma ou duas vezes para dizer sim ou não. Os próprios experimentadores, que não eram pessoas com muito método, pessoas que tinham muita formação, eles descobriram que era possível obter respostas. E o próprio método vai instruí-los então como? A colocar um lápis sobre uma cesta, né, uma dessas cestinhas de palha. Hoje em dia já foram substituídas pelos recipientes plásticos, Mas na época, então, os espíritos lá instruem as pessoas a vira a cestinha de boca para baixo, coloca o lápis atravessando o fundo da cestinha, e aí, da mesma forma que se magnetizava, punha as mãos próximas da mesa gigante, punha-se a mão próximo a essa cestinha. E ali começa um tipo de psicografia, um tipo de escrita circular. O espírito ele vai escrevendo as palavras assim. Lógico que eu não vou conseguir escrever as letras assim, mas ele vai escrevendo assim. Dessa fase, passa-se para uma outra, que a própria instrução que eles receberam dessa forma, começa a instruir que, no movimento assim, incontrolado do médium, ao invés de pegar o lápis e pôr na cesta, ele toma o lápis e começa a escrever. Kardec conheceu as duas fases da escrita dos espíritos. Conhece a fase da cestinha e conhece a fase da escrita. Antes dessa transição para a escrita, para a psicografia propriamente, com a mão direta do médium, existe uma fase em que algumas pessoas fazem a prancheta, né? Põe lá uma tábua, algumas rodinhas, e ela podia se deslizar mais facilmente do que a cestinha. Mas o fato é que os espíritos estavam naquele processo, levando as pessoas, e diversas pessoas, porque é aí que a gente começa a perceber que é uma intenção generalizada dos espíritos de demonstrar o fenômeno de maneira inquestionável. Por quê? Eles vão usar esse fenômeno em vários lugares, vão produzir em vários lugares, que é para ter material numérico para atender as necessidades das pessoas que viriam mais tarde examinar o fenômeno e compará-lo, como Kardec fez. Porque, veja, se um fenômeno ocorre só com uma única pessoa, fica difícil a gente ter vários resultados para comparar. É difícil. Onde a gente aplica o método científico se eu tenho um fenômeno acontecendo uma única vez e depois ele não se repete? Então aí nós vamos ter Kardec obtendo inúmeras comunicações e comparando-as, nós temos aí os dados numéricos que reforçam. Kardec trabalhou por volta de 10 médicos psicografando e comparando as informações para poder garantir que aquelas ideias não vinham da cabeça dos médicos. Tem pessoas que vão dizer assim, não, mas esses médios um influenciava o outro. Então, o que um escrevia, o outro ficava sabendo e escrevia igual também. Mas isso não aconteceu de modo sistemático no começo do espiritismo. Os grupos não tinham organização. Eram reuniões muito informais, eram reuniões familiares. O que fazia-se na casa da Aldama, se sabia o que fazia lá no outro. E aí, o que acontece? Kardec é ele que é essa ponte. Só que ele não comunica em um lugar o que ele obtém no outro. Fica só com ele isso. E ele tem o trabalho então, de codificador de ver, olha, aqui na casa tal, o espírito psicografou e respondeu assim. Lá na outra reunião com a dona Jafé, a senhorita Jafé, ele escreveu a mesma ideia. Então como essas pessoas que nem trocam ideias se podem saber disso? E como duas jovens de 14, 16 anos foram as primeiras psicografadas para ele? Como elas podiam tratar de tantos assuntos relacionados às ciências naturais, à história da humanidade, à filosofia, à religião? Onde essas jovens tiveram tempo de estudar esses temas e escrever sobre eles? Então, Kardec ele é um codificador também nesse sentido, de investigar o fenômeno, reunir e tirar ali dessas comunicações essas conclusões. Então, é por isso que a gente diz que a doutrina ela foi estabelecida, essa teoria que nós temos da doutrina espírita sobre a vida espiritual, nós temos estabelecido com base no método científico. Ele analisou vários dados e eles podem hoje ser retomados. Eles podem ser comprovados. Né? Podemos comprovar a imortalidade da alma hoje pela história que está muito bem registrada das comunicações familiares que o Chico recebeu? Podemos. Né? Porque essas pessoas deram depoimento, está gravado inclusive um vídeo, né? Que o meu filho nunca contou essa história para mim. Depois da psicografia, eu vou lá e descobri que ele tinha vivenciado aquela história. Porque a família foi descobrir detalhes. Isso está repleto na literatura espírita. Então, nós temos a repetição do fenômeno novamente podendo ser checado, ser constatado. Então, Kardec, nessa fase que ele tem, de incrédulo, a gente já até entrou na próxima etapa, que é a etapa de observador, é quando ele percebe que o fenômeno é real e começa a querer entender as causas, começa a querer saber o que está por trás daquilo, o que faz a mão do médium se mover e trazer informações que ele, o médium, não sabe. E é aí que, pelas próprias comunicações, ele começa esse processo de dedução. Se não é a mente do médium, se não é um fator que está ali influenciando, da onde vem isso? Eu tenho que aceitar aquilo que o próprio fenômeno está me dizendo. São os mortos que estão se movendo. Só que o mundo ocidental tem um problema gravíssimo com a morte e com a rejeição aos mortos. Por quê? Tanto o misticismo, tanto as crenças, nos colocar a ideia de que os mortos que estão falando com a gente é algo perigoso e nocivo. E por isso que muitas pessoas rejeitam isso até hoje. Porque pensar que um morto possa estar vivo, e se ele vir dizer coisas que ele sabia de mim, que eu não quero utilizar? E se ele revelar as coisas que eu faço ocultamente? E se ele tirar de mim a ideia de que o dízimo que eu dei, que me comprou lugar no céu, já não está mais garantido, porque ele fala, olha, não adianta dar dinheiro para a igreja, porque não é a igreja com o seu dinheiro que vai te salvar. É o seu coração que te traz paz no mundo espiritual. O que os Espíritos trouxeram para nós é realmente muito difícil de ser aceito. É realmente uma responsabilidade muito grande, porque eles nos colocaram a responsabilidade de nos salvarmos, de nós cuidarmos de nós mesmos, e tirou o peso de Jesus ter morrido na cruz para pagar o pecado que nós não tínhamos cometido. Os Espíritos nos disseram isso, né? Por isso que hoje o mundo ocidental, cristianizado, é tão refratário a essa teoria que os Espíritos trouxeram sobre a existência do homem após a morte. Porque ela nos traz uma responsabilidade tremenda. Outra coisa, por que o mundo materialista rejeita o Espiritismo? Porque o Espiritismo, ele vem dizer que aquilo que torturou, queimou, perseguiu os cientistas do passado, aquilo estava errado. Mas aquilo que os religiosos entendiam, que era a crença, que era a existência do mundo espiritual, aquilo existe sim. Até hoje, a ciência, ela procura se conservar materialista, vamos dizer a ciência, porque ela não é um ser consciente. Mas o cientista se procura manter materialista e negar tudo, por quê? Ele deseja manter a independência de pensamento que foi tão duramente conquistada pela humanidade. A capacidade de eu poder teorizar, pesquisar, investigar sem nenhuma algema de crença, de poder religioso instituído, me controlando e dizendo o que eu posso ou não e me ameaçando com a morte. Então hoje é até compreensível. Os adversários do Espiritismo, o materialista, né, de caráter científico, ele é o que deve ser mais assim compreendido, porque historicamente eles têm uma precaução muito grande por causa das perseguições, né? Galileu, Giordano Bruno, todas as pessoas que trouxeram uma visão diferente da natureza, tentavam trazer ali, com base na observação, foram duramente perseguidos. Uns foram mortos, outros foram silenciados. Por quê? Hoje a ciência ganhou uma autonomia que ela não quer perder mais. E é uma reação natural você querer negar aquilo que tem algum vínculo com os seus antigos adversários. Né? Por isso que o Espiritismo ainda é tão incompreendido. Mas nós já temos pessoas de mais boa vontade que vão gradativamente aceitando o Espiritismo e vão vendo que as suas comprovações sobre o mundo espiritual são sérias e são válidas. Né? E que se não podem ser a prova definitiva, porque eles não podem ficar repetindo os mesmos fenômenos, pelo menos merece respeito, porque não foi saída da cabeça de um homem com base no achismo, foi uma suposição de caráter. Na verdade, foi o resultado de um trabalho intenso de pesquisa, de exame de fenômenos, de contraprovas e de checagens clínicas. Então, nisso, nós temos então que reverenciar o Kardec, a pessoa que teve um equilíbrio de tratar os fenômenos espirituais com lucidez e com coerência. Kardec veio numa época própria da história da humanidade despertar aquilo que Jesus tinha dado de modo muito questionável a Deus e a Deus. A prova da existência do homem após a morte. O marco da missão de Jesus é mostrar isso. Sua morte e aquilo que ficou conhecido como ressurreição, não era para pagar pecado original nenhum. Era para mostrar, olha, discípulos, tudo que eu falei, que nós temos uma vida agora, eu vivo. Os discípulos mostraram isso para os seguidores mais próximos, isso foi se propagando. Kardec vem numa outra época, num outro contexto histórico, com um outro método, mas ele também vem mostrar a realidade da vida espiritual. E ele, um grande discípulo de Jesus, só podia ter feito isso, né? Mostrar que nós não somos matéria. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe e nos ajude a fixar essas ideias.